véu franjado, véu rachado. E um mar de gente partindo ao meio um cajado. Foi nas raízes dessa terra fraca e vi cicatrizes de existência opaca. Nada nas mãos, eu conto tudo na cabeça ao sufocar o coração. Quando tudo foge da alçada, irmão, lá dentro ser, lá fora vaidade, doutrina, otacina suja. Lembra, calçada suja e nossa raça dorme em cima. Verdade constrange, todos evitam constrangimento, fingindo tá isento, fabricando julgamento. E mexe, mato seco, peco em comunhão com extinto. Peco, irmão, te toca no frio do tumulto seco. Inferno é ser interno de qualquer estado enfermo. Sonha nuvem, se torna dilúvio onde as paredes ouvem. Só assim te faz perder o controle do caminho. E meias setas te culpam da existência da contramão. Tensão do farol fechado, coração fixado entre o peso do fardo e a razão que teu serol. Essa é a laje do profeta sem nação. A fome do horizonte, o quanto o mundo respira do seu pulmão. E faz questão de cobrar seu pão, irmão. Cê é louco, todo mundo briga e ninguém tem razão. Divago a confirmação, arrumar meu leito. Concluo expandidamente, torno o labirinto mais estreito. E assim vão-se os dias, volta as noites frias, despertando em morte. Caminhando de surto em surto, equilibrando o cataclisma diário. Com quanto pesa na balança esse silêncio, o vento sume, aponta o norte. E tudo se perdeu, onde cerda descomunalmente, mano. O ser humano é o neurônio de uma grande mente, gente. A intuição é a asa da imaginação que cultiva o divino saber. Princípio, inequação, absorvendo, observar. Perdoar, absolver, o sentimento a preservar. Mas se alguém pra se envolver, crer, viver, amar. Perder, ganhar, saber tratar, conhecer, olhar. Como se fosse a última vez, respeite tudo ao seu alcance. O espírito além do tempo, leve o pensar o sentimento, irmão. A vida é tratamento, o ancião não figurou. Ao mencionar a perfeição, vislumbrou. Eu entendi, falta fazer, irmão. Perdão, qualquer fita, mas faz mais sentido ser extremo. De entendimento no alcance, loucura é ser sincero consigo mesmo. Uma pedra quebra o bloco, vigia, bendita cria que ousa amar entre os mortos. O bom senso é longe do nosso conceito de pódio. Enquanto o preconceito próprio trouxe um pós-conceito ódio, nos provemos. Porém, interveio interjeção, onde o mau exemplo estimula tudo, menos perdão. Quem defende, quem afronta, irmão. Cesses o jugo, fim das contas, nossas mães e suas preces. Em favor do réu existe um.